Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O projeto Escola Alerta está a ser implementado no Seixal para sensibilizar a comunidade educativa para a problemática da pessoa com deficiência. As apresentações estão a cargo da professora Dulce Oliveira, do Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, entrevistada por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. O projeto Seixal Saudável, através da sua rede de parcerias, tem procurado tornar o Seixal num concelho cada vez mais inclusivo e acessível a todos. Falemos da situação concreta da pessoa com deficiência e do trabalho que tem sido desenvolvido pelas escolas do concelho a este nível. No caso específico da Escola Básica Nuno Álvares, com que barreiras se depara a pessoa com deficiência? E sim, a Escola Básica Nuno Álvares, o que tem acontecido tem a ver mais com as atitudes e envolvimento dos alunos no âmbito dos seus valores e de exercitar a cidadania. Não há propriamente barreiras. Neste momento a nossa escola, em termos arquitetónicos, não tem barreiras. Tínhamos algumas de comunicação, porque tínhamos alunos não leitores e que não identificavam os espaços da escola, e isso foi alterado com a colocação de símbolos pictográficos dentro do espaço escolar. Em termos atitudinais, tínhamos alguns alunos que não aceitavam os outros pela sua diferença, e este projeto tem visado essencialmente isso, não é? Fomentar esses valores nos jovens para promover a sua cidadania e aceitar e respeitar o outro. Sabemos, no entanto, que têm dinamizado alguns projetos e iniciativas que pretendem reduzir ou até mesmo eliminar essas barreiras, não é? E sim, o projeto Escola Alerta é um projeto que vem de um concurso chamado Escola Alerta, promovido pelo Instituto Nacional de Reabilitação, Governo Civil e Ministério da Educação, em que a escola abarcou há 3 anos atrás. Esse projeto visa essencialmente eliminar barreiras de atitude, de comunicação e arquitetónicas, e ao nível da pessoa com deficiência. O que se pretende neste projeto é mesmo isso que eu referi há pouco, que é exercitar e sensibilizar os nossos jovens para a cidadania. E, a partir daqui, desenvolvemos todo este projeto, Escola Alerta. Que aprendizagens e que resultados retiraram dessas experiências? Temos algumas turmas que já estão envolvidas há 3 anos neste projeto. Este projeto é um projeto que se vê a longo prazo, não é? Não é um projeto que se vê logo no dia seguinte. Mas sim, temos tentado algumas habilidades. Os nossos jovens estão mais críticos, fazem diagnósticos muito interessantes. O ano passado, com várias parcerias, juntamente com a Câmara Municipal, com a Junta de Freguesia, com a CNAD e mesmo com a CERCISA, fizemos algumas das atividades que os dos nossos jovens diagnosticaram alguns problemas, nomeadamente no percurso entre a escola e o Ecomuseu. A partir daqui, celebrou-se cartas de compromisso, no qual, com a Câmara, e com a junta de freguesia, para alterar esse percurso de acessibilidade. Neste momento está a ser concluído esse percurso. Agradeço à Câmara por ter feito essa alteração. No dia 21 vamos descobrir as diferenças, o antes e o depois, com 2 turmas envolvidas no ano passado do projeto. Já me falou então dessa iniciativa do dia 21 e que outras iniciativas preparou o projeto para este próximo ano letivo de 2010-2011? Este projeto ainda não tem propriamente nenhuma iniciativa este ano. O que nós temos neste momento é esta atividade que advém do ano transato. Uhum. Nós este ano ainda não sensibilizámos as turmas para esta situação. Vamos primeiro, numa primeira fase, começamos por sempre sensibilizar as turmas para este projeto, para a Escola Alerta, e depois daqui vamos retirar então, ver quais são as turmas que estão interessadas em desenvolver este tipo de projeto e que tipo de atividades temos. É sempre na linha de fomentar e sensibilizar valores de cidadania. Conhecemos então hoje o projeto Escola Alerta, que está a ser implementado na Escola Básica Nuno Álvares, no Seixal. Regressamos na próxima semana com um programa dedicado aos idosos, sob o tema Envelhecer com Qualidade. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.